En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Hola, queridos oyentes de Contacto Brasil, escuchamos a Katia de França interpretando una de sus canciones más conocidas, Coito das Araras, lanzada en 1979 en el antológico álbum Vinci Palabras ao Redor do Sol. Y tenemos hoy en Contacto Brasil una excelente noticia para compartir con todos ustedes. El día 4 de diciembre pasado, Katia de França, conocida cantante y compositora para Ivana, obtuvo el reconocimiento oficial de su obra artística como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Paraíba. Alfabetizada por su madre, Adelia de França, primera educadora negra del Estado de Paraíba, por medio de sus canciones Katia de França o Catarina Maria de França Carneiro, nacida en 1947, en João Pessoa, estado de Paraíba, suele contar que en su casa podía faltar manteca, pero jamás faltaría un libro. En 1979, incentivada por el músico y compositor Zé Ramalho, Katia grabó su notable álbum debut, Vinci Palabras ao Redor do Sol, inspirado en la poesía de João Cabral de Melo Neto. Con la participación de grandes músicos como Sivuca, Dominguinhos y Chico Batera, entre otros. En 1980 grabó otro bello disco titulado Estilhaços. En 85 lanzó el LP Feliz Demais y en 86 Olinda, que tuvo la participación de la legendaria banda Azimuth. En 1998 lanzó el sensacional Avatar, del cual participan Chico César, Shanghai y el conocido Quinteto de Cordas da Paraíba. En 2016 lanzó el álbum Hóspede da Natureza. En total, Katia tiene 8 álbumes grabados, siendo el más reciente No Rastro da Catarina, lanzado en abril de 2024, nominado a un Grammy Latino. Katia de França ha consolidado una obra que une sus raíces nordestinas con un lirismo universal. Los invito a escuchar a Katia a través de su obra tan singular. Nas cajazeiras cantavam pra ela lindas sinfonias, e ela não queria, não chegava e não mudava, sorrindo se escondia, cantava, cantava também, cantava também. Chovendo canivete fazendo temporal, o nosso amor eu sei é um eterno carnaval. A conta é 20 dias pra se amar e se tocar. Demora, vem, enjoa, vida nada em pleno voo. Ah, assovia, na cume era o vento da separação. Amor bom é o nosso, que sabe aceitar a hora da apartação. A hora da apartação. Que se cala, moça, passarinho, segue teu rumo que eu sigo meu caminho. Gente como nós não tem nada a temer, se a vida é isso mesmo, a gente tem é que viver. A vida é quem ensina e me fez tomar sentido. O sabiá na muda escurece o seu cocheio, a brisa reservada debaixo destas asas, a emoção preservada calada debaixo do meu seio. Ah, assovia, na cume era o vento da separação. Amor bom é o nosso, que sabe aceitar a hora da apartação. A hora da apartação. La la la la. lá vai! Seu dia de feira, de renda toda enfeitada, e da baiana desejada. Vem gente de toda parte, e também em Gafão, Balbila, da banda de Curié. Vem casos acompanha o seu neném, até seguindo a boa sorte. Vão tentar tudo vender, e da baiana colorida, meus amigos vou rever. Armado na cadeia, no jardim da estação. Itabaiana só é bela no rasgo de um dia de feira. Baragatu, baragatu, baragatu, baragatu, baragatu, baragatu, baragatu, baragatu, baragatu, dia de feira, de renda toda enfeitada, e da baiana desejada. Vem gente de toda parte, e também em Gafão, Balbila, da banda de Gurié. Vem casos acompanha o seu neném, perseguida a boa sorte, vão tentar tudo vender, e da baiana colorida, meus amigos vou rever. Vai vendo feito panela, panela da de São João. Itabaiana é só zoada, riso e muita falação. Um circo armado na cadeia, no jardim da estação. Itabaiana só é bela no rastro de um dia de feira. Contacto Brasil. Jogo da bruxa em noite de lua cheia. São quatro jogadores nesta mesa, dando as cartas no jogo surdo da vida. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, nesta mesa, frente a frente, cê dá falsa folga a ninguém. São quatro cabras de peia, de riso dócil, de rima fácil. Não vá se enganar, hein, meu bem. Eu tenho dois olhos, eu tenho dois pés. Todos meus olhos vai pra meus pés, dos meus pés pra dentro da terra, da terra para a morte. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. O ovo é redondo, ventre redondo é. Vem amor, vem com saúde. Onde eu sou chama, seja você a brasa. Onde eu sou chuva, seja você a água. Onde eu sou chama, seja você a brasa. Onde eu sou chuva, seja você a água. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Enganos na terra, no ar e no mar, e todos eles dançam a sua maneira. São bem três dias a semana inteira, numa valsa que não tem a ver comigo e você. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Eu quero ver quando a poeira baixar, quem vai silenciar os abúbios chachados. Quem vai mentir vai correr se esconder no jardim todo melado de ruge, batom e carmim. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Meu acalanto deve ser essa festa, não faz parte do compasso do som que se vê por aí. Meu acalanto não é canção de ninar, tô falando de insônia perturbando João José e Antônia. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Com a lança acima de sua cabeça, cabeça. Se meu canto é persistente e irritante, cabeça. A porta é logo mais adiante, cabeça. Se meu canto é persistente e irritante, cabeça. A porta é logo mais adiante, cabeça. Cacha de França ha compuesto música para bandas sonoras de cine y de teatro, conectándose con diferentes formas de arte. También se ha destacado como escritora, publicando obras que dialogan con su música. Libros como Zumbi en Cordel, Falando de Natureza Naturali y A Peleja de Lampião contra a Fibra Óptica muestran su versatilidad y compromiso con la cultura y la educación popular. Sus composiciones a menudo incorporan referencias literarias y folclóricas, lo que refleja el rico tejido cultural de Brasil, contribuyendo significativamente para el reconocimiento de su obra como parte del patrimonio cultural de Paraíba. Los temas que escuchamos son los siguientes: Menino Passarinho, del disco Estilhaços de 1980, Itabaiana, del álbum 20 Palabras ao Redor do Sol de 1979, Cucucaia, este tema está en el álbum Avatar de 2014, y Danza das Lanzas, que está en el disco Estilhaços de 1980. Vamos a escuchar un tema más de este disco, Estilhaços. El tema se llama Ludovina. Debruçado no balcão da loja, Ludovina na sina de gostar, paquera, moça bonita, não hesita em se achegar. É o riso, a galhofa, uma pesada anedota. Bebe um gole de cana, sacode dois dedos, sacode dois dedos de prosa. É domingo em Rio do Peixe, vai ter retreta lá no Arraiá. Vem Dorinha de braço com Cazuza, Marinha com a Pijubaé. É o riso, a esperança, escondida na dança. Bebe então uma garapa, volta correndo, volta correndo pra praça. Todo sorriso, no correio ele já passou. Tá fazendo uma encomenda, sua casa pinta ele mandou. Na janela tem flores, no peito muito calor. Tem calçada enfeitada pra receber seu amor. O pacote é muito bonito, para agradar. Um vidrinho de água de cheiro, par de brincos para enfeitar. Tem fichu bem redado pra cabeça cobrir. O presente tem rumo pra Salomé, pra Salomé de Nair. Estamos escuchando la obra musical de Katia de França. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más música de esta artista que recibió el reconocimiento oficial de su obra artística como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Paraíba. Ya regresamos en Contacto Brasil. Yo, Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station. De um pedaço de chão, um leito leve de amor, porta coração aberto, tens a cada hora uma aurora sempre perto. Porque teu tempo é, não tens espera, tens um abraço a cada instante. Tua vida é uma partida constante. Sangue frio, frio do asfalto. Teu mundo não é feito, feito só de aço. Espalhas, estilhaço de amor. Alma verde, a tua fome é fonte de onde nasce o homem. Espalhas estilhaços de amor. Teu corpo não tem norte, também não tem um sul. Não há nenhuma algema que segure tuas mãos. A tua estrada não tem mancha, mancha de solidão. É o céu, o sol, o som nos dedos de tua mão. Cacha de França interpretando uno de sus mayores éxitos, Mi canción preferida, Estilhaços, compuesta por ella y Flavio Nascimento, y es la canción que le da nombre a su disco Estilhaços de 1980. Katia es una artista inquieta con una energía inmensa a sus 77 años de vida y más de 50 años de trayectoria artística. Su estilo musical y su capacidad para innovar dentro de la tradición ha conquistado un público diverso de varias generaciones. Es impresionante ver en sus shows mucha gente joven, jóvenes que la descubren a través de otros por el boca a boca, ya que los medios de divulgación y las medias no le dan la importancia que merecía. Sin embargo, tiene una enorme legión de seguidores fieles que llenan sus presentaciones en todo Brasil. Vamos a seguir nuestro paseo musical por la obra de Cacha di França. Vou colocar uma ratoeira no alto do edifício pra pegar uns avião, passando com muita zoeira, sem ligar, sem atenção, perturbando o sono alheio, fazendo muito estupício. Das antenas de TV vou fazer uma bela rede de fazenda colorida pra pegar uns pensamentos que por aí vão avoando, sem rumo, com atrevimento, separando eu de você. As casas de cobertura são do rico, eu já sei, já que o chão tá ocupado, se assobe nas alturas, pensando que assim se consola. São um bando de canário preso numa bela gaiola.

Joana pede chita, vê coisas que seu olho não vai. Enxerga, planeja, machuca, escraviza pra pelo menos olhar. Nas festas que chega aviso, pras mulheres se arretirar. Nas festas que chega aviso, pras mulheres se arretirar. Joana pé de chi, tem uma cabocla morena bonita, tirana. Na orelha traz a ruda, na trama da bela, na teima do tiratema, você não mais desarreda. Joana pé de chita, vê coisas que seu olho não vai. Enxerga, planeja, machuca, escraviza pra que ao menos olhar. Nas festas que chega aviso, pras mulheres se arrepirar. Nas festas que chega aviso, pras mulheres se chega a doer das águas de Tambaú. Se você me deixa, eu me arretiro. Não brigo contigo, bem longe irei chorar, morar na ponta do Seixas. Na ponta do Seixas. O amanhecer, a ponta do Cabo Branco em ouro se torna. Como posso esquecer suas areias em prata, o cheiro do mar, o peixe comprado na hora, o barulho das ondas, o riso da Dora lá atrás. Um dia vou voltar. Um dia vou voltar. Esse verde que chega a doer das águas de Tambaú. Se você me deixa, eu me arretiro. Não brigo contigo, bem longe irei chorar, morar na ponta do Seixas. Na ponta do Seixas. Thank you. do Cabo Branco em ouro se torna. Como posso esquecer suas areias em prata, o cheiro do mar, o peixe comprado na hora, o barulho das ondas, o riso da Dora lá atrás. Um dia vou voltar, um dia vou voltar, um dia vou voltar. O sol varando o horizonte é de manhã. As lavadeiras no aprumo das trouxas na cabeça. O rio ronca, roncando, rolando a seus pés. O rio ronca, roncando, rolando a seus pés. O rio ronca, roncando, rolando a seus pés. Na cabeça do rio, Genildo canta e lava os cavalos. Pensa no encontro arriba dos marizeiros. É a que vem na dança dos cangapés, é a que vem na dança dos cangapés, é a que vem na dança dos cangapés. Ricardo junto Joana, Mané Severino e Itamar Pirão. Ricardo junto Joana, Mané Severino e Itamar Pirão. Ricardo junto Joana, Mané Severino e Itamar Pirão. No poço das pedras se esconde o meu ninho. Ele é só meu, só meu. Palco da minha infância, presente que Deus me deu, me deu. Ricardo junto Joana, Mané Severino e Itamaré Pirão. Ricardo junto Joana, Mané Severino e Itamaré Pirão. Ricardo junto Joana, Mané Severino e Itamaré Pirão. No poço das pedras é a loca dourada. Leito feito em ramagens é a posta. Ela tão bela, pelada. É o amor, é o amor. Nego Amâncio já dizia nas rodas das lendas. Ao pé dessa fogueira, o rio esconde a sua história. O sol varando o horizonte é de manhã. Choveu no futuro, águas molharam meus pelos, apetrechos de dormir, meu vasilhame de comer. Viajando nessa enchente, sou mais uma rolha do que gente. Minha canoa tão leve, levada pelas águas, é um selo. Daqui sou a fronteira, continuo sendo levado. Minha cabeça encosta na copa daquelas árvores. Não admito adeus. Patrão, vem pra cá sem coleira, certo, sem eira nem beira. Meu destino nas mãos de Regina Oliveira. Os peixes fazem a festa, comendo fruto dos cachos. Esse rio pantaneiro desfaz todas as diferenças. Meu nome eu sei é de rei, ganhei por sacramento. Me diga nome tem unha, não fui fabricado em pé. Beleza puripampam, abuso da natureza. Aqui o clima é brabo, cobre usa touca, urina na fralda. Beleza puripampã, abuso da natureza. Aqui o clima é brabo, perigo na porta, bugio bebe gemada. No passado, nessas lonjuras, cravados na paisagem, só batelão e ajaboi, machixe ramava nos riachos, capivara aratuiu. Me emociono à toa, meu olho traz aguamentos das ovelhas do firmamento. Do que não sei na lembrança, guardo semelhanças, não dou ponto sem linha, não levanto esses ventos com a alavanca. Lugar sem comportamento é o meu coração, ando desconfiado em vias de ser compartilhado. Bye. Estamos en Contacto Brasil escuchando a Katia de França, artista paraibana cuya obra ha sido reconocida como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado de Paraíba en el nordeste brasileño. Los temas que escuchamos son los siguientes: Panorama, con una letra surrealista y bien humorada escrita por Katia, y esta versión que oímos está en su álbum Avatar de 2014. Enseguida oímos Não Marque as Horas, compuesta por ella y Marconi Notaro, de su disco Estilhaços de 1980. En la secuencia escuchamos tres bellas composiciones de Katia. La primera se llama Joana P. Gichita, de su álbum Avatar. Ponta de Seixas, una de las canciones más lindas escritas por Katia, y está en el álbum Estilhaços, así como Pozo das Águas. Apuleio, tema que está en el álbum Avatar. Y por último, Negritude, del álbum más reciente de Katia de França, titulado No Rastro da Catarina. El reconocimiento oficial de su obra como Patrimonio Cultural Inmaterial reafirma la importancia de su música como legado identitario, una celebración de la fuerza creativa de las mujeres. La trayectoria de Katia de França está marcada por desafíos y reinvenciones constantes. Desde el nordeste hasta Río de Janeiro, rompió barreras y estableció su presencia en la escena musical con originalidad y valentía. Su trabajo más reciente, No Rastro da Catarina, lanzado en 2024, demuestra su capacidad para dar un nuevo significado a memorias y tradiciones con un sonido múltiple y contemporáneo. Nos vamos con un tema más de este álbum lanzado en abril de este año y nominado al Grammy Latino. El tema se titula Fénix y esta versión en vivo que escucharemos fue registrada en su show en el Sesc Pompeya en São Paulo hace 2 meses atrás, dándonos una muestra del vigor artístico de Katia a través de su música llena de contemporaneidad, poesía y vitalidad. Salud y paz para todos. agora vem dar um passeio. Arruma as vestes, Jesus, junto ao seio. Assim que seus pés pisam na terra, terreiro prepara uma festa. No altar se acende uma réstia, no congá se acende uma réstia, no irê se acende uma réstia, no toré se acende uma réstia. Nossa Senhora no trono de luz não profere nenhuma palavra. Da vaidade tira logo essa trava, prepotência fique longe dessa casa. A vitória é um resgate, se alguém bate a porta se abre. A vitória é um resgate, se alguém bate a porta se abre. Estar aqui no Sesc Pompeia lançando esse meu novo trabalho no Rastro de Catarina. Lelo, ia,